Voilà. Et ça. Tamba. Ufuna. Ufuma. Ufuna. Uhaba luba. Hey, it's you, ka. Tamba. Hey, it's Puma. Uhaba luba. Itaka. Itopa. Itaka. Awela. Itaka. Tola. Puma. Puma. It's Uhaba luba. Intana siso. Tola. Aung keda nga pang Puma ram. Tola. Atusha asafi. Tola. Abakazi bako basi. Tola. Dola, mexi que a matia. Dola, a um menino da justiça. Dola, a um final da matria. Dola, um canacetor. Dola, a um guia na pampumarã. Dola, a puxar a safra. Dola, a bacana da covarde. Dola, a um menino da justiça. Dola, mexi que a matia. Dola, a um guia na matria. Dola, um canacetor. Dola, dola, chuta tu. Chuta no yanke. Intanasisor, aung gedang apang pumarap, at misha azafi, abakazi bakabasi, petu na boka pati, betu chamakchi, betu na lupriya, priya.